que você se foi, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo. Tá botando alguma coisa em mim. Pô, solta não, viu? E a outra ficou com você. Canta aí. Meu anjo, na estrada ficou o vento. Onde? Aqui. Você não sabe o que você é para. Estou tão sozinho. Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar. Chega de rolar na cama. Não quero mais o travesseiro em seu lugar. Treme, treme da guitarra, vai. Brega da Sergipe, maravilha, maravilha. Desde o dia que você se foi, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo te esquecer. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui e a outra ficou com. Solta a voz, solta a voz. Vem, vem, vem, vem. Um pedaço do meu coração na estrada ficou. O vento levou. Não me deixe nessa solidão. Você não sabe o que você. Aqui é fábrica de modelo, é, gente? Só gente bonita! Volta! Quero vir, quero vir! Se for preciso, eu largo tudo. Vocês, vocês! Agora chega, chega, vai! Chega! Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar. Chega de rolar na cama. O travesseiro em seu lugar. Z10, Z10. Pra finalizar nosso show, a primeira do repertório. Puxa.